feia. Mas me falta o principal, a mulher que lhe ajudava tanto. Ela deu o fora, eu agora fiquei mal. Eu agora fiquei mal. Essa mulher foi-se embora e deixou bem arruinado. Eu que estava tão sadinho, agora estou acabado. Mas agora eu peço muito para não escorregar. Leve o meu pedido à santa que está no altar. Tenho vontade de ir à Penha, mas me falta o principal, a mulher que me ajudava tanto. Ela deu o fora, eu agora fiquei mal. Eu agora fiquei mal. Tô vendo as coisas feias, talvez nem possa alcançar o final da escadaria que sobe pro seu altar. Nossa Senhora da Penha vai fazer o que puder. Ela me livra de toda mulher.